que vocês queriam, é? Então toma! Vamos lá, César, bota o seu absurdo sound pra tocar. Ah, que toca sem pena. Produção e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Sabe disso. Absurdo. Gostou, mano? Faz o sinal da Hang Loose. Faz o famoso sinal do Ronaldinho. É assim que nós estamos, vivendo bem. Final de semana, tá tipo como? Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem! Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem! Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem! Tá tranquilo, tá favorável. Céu tá absurdo, sempre saindo na frente e você sabe disso. Chegou final de semana, Vou curtir com meus aliados. Chegou final de semana. Vou curtir com meus aliados. Tá tipo como? Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pros recalcados. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pros recalcados. Os kits que lançou, pode ir pra que é importado. Claro que o bonde só anda perfumado. As meninas choram, nem meninos aliados. Tá tipo como? Tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pros recalcados. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pros recalcados. Celta Absurdo, de Belém do Pará, para todo o Brasil. Faz o sinal da Hanglose, faz o famoso sinal do Ronaldinho. É assim que nós estamos, vivendo bem. Final de semana, tá tipo como? Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem. Toca sem pena. No Elipé, baile de favela. Na Marconé, baile de favela. Na São Rafael é baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai, Elisa Maria é baile de favela. Invasão é baile de favela. Nas casinhas hoje tem baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai, ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Deixa eu colar, vai ter que mostrar talento, vai. O Embrão é baile de favela. A Bailão é baile de favela. E na Rua 7 hoje tem baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela, vai. Produções e mixagens, DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Elipé, baile de favela. Na Marconé, baile de favela. Na São Rafael é baile de favela. E os menor. Elisa Maria. Novinha, tu tá sensacional. Tá diferente demais. Ai, ai. Cai com a buceta pra frente, ela cai com a buceta pra trás. Vai caindo, caindo, caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Cê é putaria mesmo, é o Pedrinho que entende. Cai com a buceta pra trás, novinha. Cai com a buceta pra frente, cai com a buceta pra trás. Você tá na frente, a novinha é experiente. E disso ela entende. Cai com a buceta pra trás, novinha. Cai com a buceta pra frente. Cai com a buceta pra trás. Quando ela bebe, fica louca e pro bonde pede mais. Que ela cai de lado, cai de frente. Ui, cai com a buceta pra trás. Que ela cai de lado, cai de frente. Ui, cai com a buceta pra trás. Que ela cai de lado, cai de frente. Ui, cai com a buceta pra trás. Vem de boca, fazendo oba, oba. Vem de boca, fazendo oba, oba. Vem de boca, fazendo oba, oba. Fica pra um lado, fica pro outro, fica de costas que eu passo a rola. Vem de boca, fazendo oba, oba. Vem de boca, fazendo oba, oba. Fica de quatro, fica de frente. DJ Pereira vai passar a rola. Vem de boca, fazendo oba, oba. Vem de boca, fazendo oba, oba. Fica de lado, fica de quatro, se detona novinha, funk. Pra mim você é uma espica, danado. Ai, ai, cai com a buceta pra frente, ela cai com a buceta pra trás. Aqui é o MC Brinquedo, tá mandando passar peca. Aqui é o MC Brinquedo, tá mandando passar perversa. No pique do vice-versa, no pique do vice-versa. Pepeca no pau. Pau na pepeca, pepeca no pau, pau, pau na pepeca, pepeca no pau, pau na pepeca. No pique do vice-versa, no pique do vice-versa. Pepeca no pau, pau na pepeca, pepeca no pau, pau, pau na pepeca, pepeca no pau, pau na pepeca, pepeca no pau, pau, pau na pepeca. No pau, pau na pepeca, pau, pau, pau na pepeca. Aqui é o MC Brinquedo, tá mandando passar perto. Aqui é o MC Brinquedo, tá mandando passar perversa. No pique do vice-versa, no pique do vice-versa. Pepeca no pau. Celta Absurdo, sempre saindo na frente, e você sabe disso. Produção e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Olha, em todos meus olhos, e diz que não me ama mais. E todo aquele sentimento, eu acho que ficou pra trás. E agora estou chorando sem meu amor.

avisar que ele vai te bicar, bicar, bicar, bicar, bicar. Bicar, bicar, bicar, bicar, bicar. Então fica de costa novinha pra mim, Alisson e Juninho vão tocar. Então fica de costa novinha pra mim e o Águia vai bicar, bicar, bicar, bicar, bicar. Bicar, bicar, bicar, bicar, bicar. Então desce novinha, então sobe novinha, Alisson e Nandinho vão tocar. E cuidado que o Águia tá doidinho pra te bicar, bicar, bicar, bicar, bicar, bicar, bicar, bicar. Batidão, o DJ cantor do Pará. O pop tá muito louco e mandou te avisar que ele fica, fica, fica, fica. Celta Surdo, toca tudo do Pará, mandando muito som pra você. DJ Marcos, o jovem DJ do Pará. Eu só queria que apagasse tudo, eu gosto de suspense. Deixa no escurinho, pai, bota no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Caralho, tá deixado. Deixa tudo no escurinho. Caralho. Deixa tudo no escurinho. Celta Absurdo, sempre saindo na frente, e você sabe disso. Produções e mixagens, DJ Fabinho no máximo, mais um CD com a marca dele. A putaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá pra pau de pau na cadela. Vem sapinho, sem desespero, dá pra pau de panela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Mulher que fica sem caô, chama o Flamengo pra cama com ela. Representa, mano, pastor, o WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma, moleque bom. Vou falar, faz ela gritar, se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, moleque. Ei, sente a pressão do Celta Absurdo. Gostou, mané? Não te mete, sai da frente. O porradão sonoro é diferente. Não te mete, sai da frente. O porradão sonoro é diferente. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora. Rebola pra frente, rapaz. Fica na boa, fica na boa. E você...

sucesso. Ai, papai. Miga, essa louca. Para de beber. Sucesso novo do avião. Te amando de ti. É lip CD. Eu te avisei, meu bem. Vai pra farra, tudo bem. Mas vá com calma que eu te conheço como ninguém. Paga-me toda vez. Depois nem lembro o que fez. Fica chapada, perde a linha. Até ligar pro ex. Pra ela não tem limite. Gostar do som da sua beat. Abrindo pra aventura começar. E não tem quem te acompanhe. Bebe tequila e champanhe. Eu já sei como isso vai terminar. Todo gravações e mixagens, DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. E quando chega o final de semana, eu quero cair na gandaia. Chama logo os amigos de cana. A gente tem o chama, e as meninas ama, e a bebida soma. E no final, o que vai acontecer? Separa e volta. Eu levo tapa na cara. Eu que apanha, ela chora. Você